18868 para o táxi com 94 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 9 de autonomia. 194 a bordo, altímetro no 06, livre táxi via Índia Alfa, parte pronto, pode espera. Índia Alfa, porta na pronta, pode espera, boa noite, 68. Do voo 268, próximo ao ponto espera, 1-0. Boa noite, 68, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola, 1-8-6. Decolado aos 4-1, controle 1-9-35, bom voo. 0-3-5, boa noite. Controle Salvador, gol no 868, cruza 1300 pés na saída Cuca. 868, contato radar na decolagem, sobre mantenha, 230, saída Cuca. Ok, 230, solicita após 2000 pés, vai direto a Aracaju. Sim, já aguardo coordenação com o centro, gol no 868. Aguardando, gol no 868. Gol no 868, autorizado direto a Aracaju. Aracaju, boa noite, 68. 0, aguarde para o inspecionamento. A aeronave vai iniciar o táxi, vai passar na retaguarda, creio que 5 minutos. Firma a coordenação com a equipe de solo. Portugal 0, 2-0, request taxi. Chinese 1016, taxi via Indian Alpha, call ready, holding short. Taxi via Indian Alpha, holding point. Portugal 2-0. Boa noite, 168, confere, passa 155, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Tá, 2685, 245, bom dia. Bom dia. Então, 3891, bom dia. Chegada BOF, desça para nível de voo 050. Ajuste no 0 no meia. 180, coordenação com a equipe de solo, faz passagem do Air Portugal na retaguarda, autorizado pushback, chama para o táxi. Portugal 020, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 5 knots. Portugal runway 972, chega da Mar e desça para nível de voo 060, ajuste no 096. Mantenha o perfil número 2 na aproximação, gol no 972. Portugal 020, airborne at 3, call departure 119.35, have a good flight. 119.35, bye bye, Portugal 020. Portugal, boa noite, Portugal 020, passe 1,300. A Portugal 020, radar contact, bom departure, climb flight level 370. Bom departure, climb level 370, Portugal. Via Índia Alfa, reporte pronto, quanto espera? Bom, ele é, mas tudo chegado. 170, a linha decola da 10, vento 130 graus, com 5 nós. A linha decola da 10, gol 1, 170. Suei, eu posso estabilizar. São 3891, informa o tráfego 10 horas, 19 milhas, rumo oeste, passando 4500 para em ascensão, saída Momo, rumo oeste. Sim. 065 por quantas milhas? 15 milhas, ciente, após desvio, vou direto dona, com no 972. 970, decolador 57, controle 19, decimal 35, um voo. 1935, grave. Zero, contato Havana decolar e submantenha 370, saída Puca. Ciente, voo 170, 370, atendendo. Autoriza para o gol 170, pro Edizi para. Gol 1170, ciente, agora de coordenação com o centro. Ok, gol 170. Com 972, ciente, autorizado direto Duna, descendo para 3.000 pés. Permaneça ajuste na 096. Gol 176, autorizado direto Zipa. Comando Zipa na presente, gol 170. Localizador, X-Ray, visual cono 0, TAM 3891, TAM 3891, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 118 ao 95. 95, TAM 3891. Gol 972, desça para 2.000 pés, permaneça ajuste, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repórter autorizado. 2016, a portaria está verificada. 972. TAM 3891, vento uma centena com 4 nós, já posso baixar de trabalho. Portaria, TAM 3891. Baixado de trabalho, passando timbre mais uma milha, TAM 3891. Pista 10 foi autorizada, TAM 3891. Gol no 170, sendo centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Centro Recife 126.85, alternando 125.45, gol no 170. É Portugal 020, Recife Center, 126.85, if unable, 125.45. ele é seu 972. Uno 972, torre. Uno 18, decimal 95. 18, 95, 972. Mesmo na sala 05, taxi de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 02, na 389, ano Banete. Torre Salvador, 972, marcador externo, baixa essa voz. Torre 972, está autorizado, pista 10, entre proa com 4 anos. Proa com 4, líder por 972. Alfa 2, sala 09, taxi de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, parou na 0, 9, 2, 3, 4, 9.